tantas horas pra te ver. Tão natural nosso caso acontecer. Água doce cai da fonte, linda linha no horizonte, luz do sol no amanhecer. Sofri demais também. Nessa vida tudo tem razão de ser. Eu te espero, eu não sigo sem você. Preciso, preciso te ver, te entregar meu coração. Jogar fora a solidão pra tocar essa canção. Te ganhar ou te perder. As horas pra te ver. Tão natural nosso caso acontecer. Água doce cai da fonte, linda linha no horizonte, luz do sol no amanhecer. Te perdoo.